e quererem poder apoiar também mais a Novo Tempo para que cada vez mais a gente possa levar a mensagem para muitas pessoas e Jesus voltar logo. Aê! Então é esse é o programa. E nesse programa, gente, os apresentadores, quase todos os apresentadores da TV Novo Tempo participam. Uns 60% do casting, dos artistas que cantam na gravadora Novo Tempo também participam, então é muita festividade. Benção. E agora é o seguinte, a gente já vai direto para o intervalo, porque a gente já tem o nosso break para o nosso horário político aqui, obrigatório. A gente vai ter muitas novidades para você, vai falar da promoção de novembro, vai falar mais do Anjos em Ação. Então, ó, um breve intervalo e a gente vai para o nosso horário eleitoral obrigatório e volta já já. Quem está na internet, continua que vai ter música. Valeu. Com certeza. Puxa aí que tem os horários. Os lançamentos da música gospel, você ouve aqui. A Novo Tempo toca as melhores. Ouça todos os dias aqui. Então não perca tempo pra lembrar de um tempo que passou. Se o Senhor do tempo seus pecados apagou. Novo Tempo. Toda idolatria. Pra que ganhar o mundo e não te achar? Imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Faltam 2 dias para o programa Anjos em Ação. Sábado, 7 de novembro, às 8 horas da noite. Aqui, na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. O tempo de Deus. Anjos em Ação. Este ano, esperamos meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam por um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos. Converse com a sua família. A vida precisa continuar. Ministério da Saúde. Governo Federal. É notícia. A Novo Tempo informa. Determinação da Lei 9.504 de 1997, interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Logo em seguida, mais músicas e presentes para você. Estamos aqui no Ginásio Santa Rosa. Ao lado, um atestado do descaso com o esporte dos governos passados desde o século passado. Esse local sempre foi considerado como ponto ideal para um complexo esportivo. Fato que até hoje jamais saiu do papel. Se assim como eu, você também sonha com um complexo esportivo aqui ao lado do Ginásio Santa Rosa, vote 70. Começa agora o programa da coligação Cuida Doutor, com o doutor Lourenço, prefeito, e Wagner Barilon, vice 45. O Olá, amigos e amigas de Nova Odessa. Hoje nós vamos falar com o doutor Lourenço, nosso futuro prefeito de Nova Odessa, sobre saneamento e distribuição de água. Tudo bem, doutor Lourenço? Tudo ótimo, João. E você? Tudo bem também. Doutor Lourenço, Nova Odessa hoje é referência em toda a nossa região quando o assunto é saneamento básico e água na torneira. Mas esse é um assunto que sempre volta à tona, não é mesmo? Você tem razão, João, em tudo o que disse. Nova Odessa é sim referência regional em saneamento, porque tratamos 100% do esgoto coletado e ainda transformamos o lodo do esgoto em adubo. E Nova Odessa faz a sua parte, devolvendo a água limpa ao Ribeirão Quilombo. E por falar em água, o planejamento que foi realizado nos últimos anos nos garante sustentabilidade hídrica. Isso é fato. Nova Odessa não tem falta d'água nas torneiras e nem vai ter. Vamos construir uma nova adutora para levar água bruta do sistema Lopes, que recebe mais chuvas, isso é fato também, para a sede da Codem, preservando o sistema Recanto quando necessário e vice-versa. Com essa obra, nós vamos garantir mobilidade ao sistema e principalmente segurança hídrica. Jonas e meus amigos e amigas de Nova Odessa, nós vamos também viabilizar a captação de água do córrego Palmital, que vai nos garantir mais água e proporcionar um fôlego para o sistema Recanto. Além disso, protegendo e recuperando as nossas nascentes, vamos ter capacidade de produzir mais água. É isso aí, doutor Lourenço. Cuidar de pessoas é a sua vocação mesmo. Por isso, no dia 15 de novembro, vote doutor Lourenço para prefeito número 45. Grande abraço, gente, e até o próximo programa. Doutor Lourenço é gente da gente. Doutor Lourenço é uma dessa sempre em frente. Por isso, nessa eleição, eu voto 45, voto com o coração. Doutor Lourenço é gente da gente. Doutor Lourenço é Nova Odessa sempre em frente. Por isso, nessa eleição, eu voto 45, voto com o coração. Doutor Lourenço é gente da gente. Doutor Lourenço é Nova Odessa sempre em frente. Por isso, nessa eleição, eu voto 45, voto com o coração. Por isso, nessa eleição, eu voto 45, voto com o coração. Por isso, nessa eleição, eu voto 45, voto com o coração. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Em novembro, você tem uma missão a cumprir: ajudar a definir o futuro da sua cidade. Você está pronto? Então vamos começar a fazer o checklist. A primeira coisa é conferir o local de votação. Coloque a máscara, prepare uma cola para não esquecer dos números dos candidatos e, se possível, leve sua própria caneta. Respeite o horário preferencial de votação para maiores de 60 anos, das 7 às 10 da manhã. Se puder, deixe as crianças em casa e não deixe para votar na última hora. Evite contato físico com outras pessoas e mantenha-se, pelo menos, a 1 metro de distância. Limpe as mãos com álcool gel antes e depois de votar. Comida e bebida nos locais de votação? Nananina não. Cumpriu sua missão? Volte para casa rapidinho. Combinado? Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Unimedes, pra ter mais saúde, crescimento de verdade, pra fechar a torneira da corrupção, pra enxugar custos e lutar pela população. Corrige o rumo que dá, esse é o caminho. Vem que agora é 55 com leitinho. Vem Nova Odessa que dá, esse é o caminho. Vem que agora é 55 com leitinho. Começa agora o programa da Coligação por uma Nova Odessa. Olá, sou o Dr. Nivaldo, sou candidato a prefeito aqui em Nova Odessa. Quero afirmar a todos que sou candidato, continuo candidato, minha campanha está na rua, estamos fazendo campanha na simplicidade, da humildade, mas estamos trabalhando bastante. Eu peço que vocês não entrem na conversinha de pessoas que dizem, ah, o doutor Nivaldo está fora, ele não participa mais, não sei o quê. Não, não. Estou sim, eu, pastor Wagner, estamos trabalhando muito para sermos eleitos dia 15 de novembro. Eu confio em cada um de vocês. Doutor Nivaldo é 10, vote Doutor Nivaldo. Sim, Doutor Nivaldo. A população de Nova Odessa está bem consciente disso. Nós temos estado nas ruas, temos sido bem recebidos. É muito gratificante ver como a população nos tem recebido, tem dado seu apoio. E nós sabemos que não serão influenciados por conversas fiadas, por desinformações. Legitimamente, e como sempre dizemos, a nossa candidatura, a nossa é de proposta. Nós apresentamos propostas para mudar a população de Nova Odessa, vote 10. Doutor Nivaldo é 10. Está começando o programa da coligação Nova Odessa para todos. Prefeito Tiago Lobo e vice-prefeito Duá Camilotti. Olá, aqui quem fala é Tiago Lobo, candidato a prefeito da nossa cidade. O tempo é curto, mas precisamos que vocês conheçam as principais propostas do nosso plano de governo. Na área da saúde, vamos disponibilizar leitos de UTI. E na educação, implantaremos o programa Educação 100%. Na segurança pública, pretendemos aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Vamos ampliar a capacidade das nossas represas, investir em captação, tudo para que não falte água em nossas torneiras. Também faremos um novo programa habitacional para a população de baixa renda e vamos resgatar os eventos culturais e esportivos. Vamos criar o núcleo de apoio às pessoas com deficiência e um departamento de saúde e bem-estar animal. E boa parte dos recursos necessários já está garantido, pois vamos reduzir o gasto com servidores comissionados. Vamos juntos nessa jornada! Nosso programa está chegando ao fim. Acesse www.tiagolobo.com.br e leia o Plano de Governo Nova Odessa para Todos na íntegra. Coligação Nova Odessa para Todos, PV, PSB. 43! Em novembro, você tem uma missão a cumprir: ajudar a definir o futuro da sua cidade. Você está pronto? Então vamos começar a fazer o checklist. A primeira coisa é conferir o local de votação. Coloque a máscara, prepare uma cola para não esquecer dos números dos candidatos e, se possível, leve sua própria caneta. Respeite o horário preferencial de votação para maiores de 60 anos, das 7 às 10 da manhã. Se puder, deixe as crianças em casa e não deixe para votar na última hora. Evite contato físico com outras pessoas e mantenha-se, pelo menos, a 1 metro de distância. Limpe as mãos com álcool gel antes e depois de votar. Comida e bebida nos locais de votação? Nananina não. Cumpriu sua missão? Volte para casa rapidinho. Combinado? Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Novo tempo de amor e paz para você. Estúdio Novo Tempo. Ê, povo bonito! Como a